Assim como na matéria, cada um tem sua especialidade. Eu sou cirurgião geral. Geral, é. Cirurgião geral. É o que eu faço. Sim. Sim. Conversando com o Dr. Fritz, ele falou, eu não sou espírito evoluído. Eu sou o melhor no que eu faço, mas evoluído não. É o seu caso? Não sou evoluída. Não sou espírita de luz. Se fosse, eu não estava aqui trabalhando. Estava lá, na coordenação, na diretoria. De uma colônia, né? Não sou. Vocês precisam amar, não a mim, a você. Como vai amar a mim se não se ama? É. Como vai acreditar em mim se não acredita em ti? Sim. Como vai ter esperança em mim se não há esperança em sua vida? Fala. Precisa disso. Isso é um processo de aprendizado. Terra não é única habitada. Não é única, não é exclusiva. Muita prepotência do homem achar que só há ele nesse universo enorme. Sim. Câncer, filha, se chamam palavras não ditas. Ai. Mágoas não curadas. Mágoas não curadas. Palavras não ditas. Isso. Que mais, doutor? Processos emocionais. Depende de onde seja o câncer. Qual foi a maior conquista sua em todos esses anos de trabalho? Poder perceber o quanto eu sou pequena. O senhor pode repetir? Poder perceber o quanto eu sou pequena. O quanto não faço nada. O quanto eu sou isso perto desse mundo. E o quanto isso pode fazer algo enorme, porque faço com amor. Então, é uma questão de você fazer, porque você ama, deixa de ser um fardo. Faço porque tem um fardo. Matei muitas pessoas, mas faço porque ama. Deixou de ser um fardo. Então sou isso. Sou pequena. Sou um grão. Mas sei que sou um grão importante. Graças a Deus. A gente tinha aqui o médium, agora tem aqui o espírito, né? Qual que é o nome do senhor? Hans. Doutor Hans? Hansen? Hans Alizei. Tá. Bom, doutor, o senhor autoriza a gente fazer um estudo com o senhor do trabalho que o senhor vai realizar aqui hoje? Sim. Junto com o senhor? Sim. Tá certo, então. Muito obrigado, viu? O senhor faz a cura igual o Dr. Fritz? Não faço cura, filha. Devido ao processo de missão, de muito que já fiz, preciso ajudar aqueles que já maltratei. Então não faço cura. Ajudo aqueles que precisam. Claro. Quem cura? Ele. Ele próprio se cura? Sim. Claro. É tudo uma questão de fé e merecimento. Senhor... Eu só sou o meia da caminho. Talvez eu consiga fazer com que ele enxergue coisas que sozinho não enxerga. Claro. Eu ajudo a nível do perispírito. Auxiliando no processo de evitar questões que possam ser desenvolvidas em relação a isso. Claro. E uma vez que a pessoa veio procurar a cura, ela deu autorização de a cura acontecer? Sim, no momento que o paciente vem, o paciente já está se trabalhando no momento que passa do povo. Claro. Ele já deu uma permissão, já começou a mexer no faísca do feio. Eu só faço aumentar um pouco mais essa faísca. Mas não acha que mesmo passando no portão, ele vai estar realmente pronta para fazer esse processo. Muitos aqui dentro, ainda incrédulos, vêm pela necessidade, pela dor, porque somos assim ainda, infelizmente. Então vem pela dor, é minha última opção. Mas não vem acreditando no que pode ser acontecido. Então, muitas pessoas acabam fazendo o tratamento por muito tempo. Muita pessoa faz o tratamento por muito tempo porque não acredita. Também. E muitas vezes porque precisa passar por esse processo. Claro. Tem muitas pessoas que esperam cura milagrosa. Sim. Ou tem um processo de saúde e acha que saúde vai, o problema vai sumir. E muitas das vezes a cura é o processo do doença estar encapsulada, não ser desenvolvida, estagnar, é quebrar, mas mesmo assim não é suficiente. Uhum. E aí mais uma vez volta a ser o processo, porque ele não acredita nessa capacidade. Uhum. Então muito também tem do processo de reajustar, do processo do karma. Muitas uhum. das vezes aqueles que aqui chegam veio com o merecimento de fazer um abreviar do problema do saúde. Precisa passar pela aprovação do processo. Sim. E eu entro para auxiliar no alívio do desconforto, a diminuição do dor. Entenda? Sim. Mas às vezes aquele que aqui chega não aceita. É. Então, cura, não sou eu que curo. Até porque o processo é de cada um. Uhum. Então o conhecimento uhum. depende apenas de como eu uso. Ah. Todo o conhecimento que tive, usei para quem não devia. Ai. Fui na ânsia de aprender e aprender e aprender e acabei entrando no ego, no orgulho e acabei machucando muitas pessoas. Hoje há consciência. Antes não havia. Então hoje trabalho para usar o conhecimento da forma correta. Claro. E o senhor usa que ferramenta aí no mundo espiritual? Todas. Todas médicas? Todo o processo de... Se tiver olhos para ver, que tem olhos para ver. Tudo isso vira um processo de uma sala cerágica. Claro. Por isso que os médios precisam estar com os paramentos. Muitas das vezes as povas não veem saindo. De eu chegar e falar, vê secreção saindo. Não veja. Mas eu vejo o que está saindo. Uhum. Então muitas vezes as pessoas perguntam, o que gerou o problema? É. E aí muitas vezes eu falo, o que gerou o problema foi apenas fluida. Energia no lugar errado. Ah. Essa energia fica acumulada no lugar errado porque a pessoa vai acumulando pensamento errado e sentimento errado, é? Isso. Ai. Vai alimentando. É uma mágoa aqui. Isso. E aí, com predisposição, né, programações de processos kármicos, de provas que tem que passar, você aciona esses pequenos sinais. Sim. E os processos acontecem. Claro. Tudo nessa vida tem um propósito. Um propósito. Nada é à toa. Então tem doença que não pode ser curada antes do tempo. Isso. E aí o merecimento é abreviar desconforto. Ah, entendi. Vocês tiram o desconforto quando tem merecimento, mas se precisa que a doença permaneça, ela fica. Sim, e aí o processo é individual de cada um. Mas vocês querem dizer que, se Deus permitir, vocês podem curar qualquer doença? Não curo doença. Vocês facilitam a cura exatamente. Através da fé. Não curo doença, exatamente. Não faço milagre. Uhum. Então eu não curo ninguém. Uhum. Claro. Vocês facilitam a ambientação ali perispiritual. Talvez auxiliamos no processo de reorganização para espiritual. É. Daí a fé que vai concretiza fazer o resto. A cura. Isso. Ah, entendi. Então, se alguém tiver com câncer, que tipo de doença mais difícil o senhor já viu curada aqui? Pela sua mão. Fez agora uma pergunta difícil. É. Porque não acho que tem difícil. Ah. Acho que todas são possíveis. Do câncer, por exemplo. Sim. É possível. AIDS. Nesses casos você fala de doenças degenerativas, já teve sim, não cura de AIDS. Claro. Mas pessoas soropositivas que deveriam estar usando uma medicação ou qualquer tel e não usam medicação. Claro. E os médicos não entendem por que não usam medicação. Claro. Mas se faz o exame, tá lá. Claro. Soropositiva. Certo. Mas não interfere em nada, ou seja, encapsulou o processo do doença. Ah, entendi. Vocês... Não tirei o vírus. Claro. Ele precisa aprender com esse processo. Uhum. Afinal de contas, foi ou em consequência? Foi. O que é que foi por uma questão de merecimento? Vamos encapsular. Ah. Ele continua convivendo com o vírus. Uhum. Pensa que um cápsula é uma bomba. Você tem o poder de explodir ou não? Certo. Eu fiz minha parte. Aí você faz a sua. Vocês congelaram aquele processo de se desenvolver ali. Sim. E hoje ele não toma uso do remédio. Claro. Já teve processos de câncer, sim. Uhum. Que quando chegou para fazer o processo do cirurgia física, que médica abriu, cadê? Ah, às vezes é um tumor, né? Que pode tirar, foi permitido. Se for pequena, muitas vezes desaparece. Se for algo grande, física, que gera um desconforto. Um volume abdominal, aí não ajeita. Não. O que posso fazer é, se for uma questão de fé, merecimento do outro, ajudar para que essa célula não seja maligna, para que não entre num processo de quimioterapia. Sim. Então o médico, quando for ver, vai ver que não é, vai fazer o primeiro que vai dar o maligno, vai se tirar, porque gerou um contexto físico, não tem como fazer sumir o volume abdominal. Claro. Uma vez que caiu para o físico, o que estava no espiritual, tem que correr o seu curso. Sim, é preciso sim, muitas vezes sim. Uhum. Então tirou o seu tumor, foi fazer biópsia, viu-se que era benigno. E a pessoa não precisou fazer o processo do câncer do pós-operatório. Vocês aconselham as pessoas procurarem vocês e esquecer os médicos? Não, jamais. Uhum. Por quê? Porque isso é matéria. Mas eles têm fé em vocês? Sim. Mas você tem fé em você? Ah, entendi. E o que está na matéria já tem que ser resolvido pelo povo da matéria, né? Isso. Claro. Hoje em dia o que mais tem são processos de fundo emocional. É. Vira ser você do avesso, não acha nada que justifica a dor. Sim. Mas a dor está aí. Está aí. E como faz? É. Toma seu remédio. Sim. Quando o senhor vem aqui e faz essas consultas igual o senhor vai fazer hoje, o senhor já sabe o número de pacientes que virão? Temos sim uma quantidade média de quantas pessoas possam vir. Sim, mas é sempre probabilidade. Isso. São os guias delas que trazem, é? Muitas das vezes, sim. É. Então o senhor já vem e já sabe, cada paciente depois que entrou no portão, o senhor já sabe, esse se confirmou e esse. Sim. Já sabe o que cada um tem. Até o nome deles, a ficha deles. Não, em ficha não. Vou saber agora quando eu for fazer o atendimento. Ah, vou olhar e vou dizer o que é. É mais fácil para o senhor trabalhar nesse médium porque ela vê e ouve os espíritos? Isso facilita, né? Não, porque não uso só mediunidade do de som ou do clarividência. Ah, não usa? Quando eu estou, uso matéria, ou incorporação. É. Muitas das vezes não preciso estar incorporado para poder direcionar o trabalho. Claro. Isso facilita. Ah, entendi. Mas o fato de eu vir trabalhar com ela é por uma questão de afinidade. Sim. Coisas de outras vidas. Afinidade. De trabalhos, mesmo os processos de reajustes e de karmas. Uhum. Onde ela trabalhou com ela. Então ela também tem que fazer esse processo. Claro. Então muito ela também já fez de mal. Ah, claro. Então existe um vínculo. Uma afinidade é fluídica. Então, para mim, hoje, é fácil trabalhar. Mas não impede que eu trabalhe aqui com ela e em outro lugar trabalhe com outra média. Não trabalho só com ela. Sim. Não sou exclusiva. Aham, entendi. Nenhum espírita é exclusiva. O senhor, com outros médios, trabalha com outros nomes? Vai depender do que o ambiente me proporciona. Claro. Tem religiões e locais que não me permitem esse formato. Sim. Então, precisa me adequar ao ambiente. Uhum. Precisa trabalhar. Necessidade é minha. Sim. E assim eu me adequo. Claro. Então, no momento, essa foi minha encarnação mais marcante. Então, venham trabalhar com ela por esse reajuste. E o senhor, quando o senhor for trabalhar nas pessoas, o senhor quer sempre fazer o seu melhor, mas mesmo o senhor querendo até curar, tem que fazer o que Deus deixa. Sim. Claro. Faço sempre querendo o melhor. Faço sempre que as pessoas saiam daqui e não voltem mais. Uhum. Não quero mais ver. Uhum. Mas as pessoas insistem em voltar. Por quê? Não sei. Porque não tem fé aí e não curou. Aí você precisa perguntar para esses que continuam voltando. É porque não tem fé e não curou? É. É uma opção. Entendi. Ou às vezes tem uma outra doença. Isso. Claro. E aí não aprendeu a lição como deveria. É. Tá. Então, eu não vou mostrar o paciente agora. Qual que é a primeira coisa que o senhor faz quando vai atender um paciente desse? Então, a equipe hoje está com cara de não sei o que. Fazendo nada. Está prestando atenção aqui na gente. Tomando nota do outro. É. Então, independente do não há trabalhar cá, poderia estar falando com você, a equipe está trabalhando. Ah, entendi. Só que elas estão parecendo uma barata tonta. Ah, vocês podem trabalhar. E o que, que elas poderiam estar fazendo aqui? Ela tem um médico. Veja o cara. Ah. Ela tá, já opera. O médico que está com ela já opera. Ah, ela. Então eu vou ajudar a ela a ter a segurança. Aham. Para que o médico dela, que tenha o conhecimento, possa trabalhar. Ah, entendi. Então não estamos aqui atrapalhando nenhum processo de acontecer. Hein? Ah, ótimo, então. E elas também têm o que fazer. Ah, então ele já pode ser atendido. Já poderiam estar fazendo isso. Aí quando eu começo a brigar, começo a gritar, eu sou estressada. É assim que falam. O senhor grita durante os atendimentos? Grita. Briga, é, pra impor mexeu disciplina. Mão de nazista, mexeu mão de estressada, mexeu mão de bregão, mexeu mão de ruim, mexeu mão de chata. Eles acham que eu não ouça, que não entenda. Eles acham que como a Thaís não está incorporada, não ouça. Mas eu ouço. Ah, realmente. Depois que ela desincorpora. Eu ouço. Mas eles continuam falando. E não liga. Só que às vezes precisam gritar para eles entenderem que precisam trabalhar. Uhum. E aí começam a gritar. Ah, sim. Porque só funcionam assim, empurrando. Claro, entendi. Então aqui hoje trabalhamos com 1, 2, 3, 4 macas. Cada uma delas tem um médico como o senhor, orientado pelo senhor. Responsável por maca. Capaz de atender cada um deles. Isso. E o senhor às vezes fica numa ou em outra para dar segurança. Não, uma vez as médias já organizadas e já desenvolvidas, eles assumem sua mesa. Não precisa disso. Não. Claro, claro. A não ser que eles e os médicos, como qualquer equipe médica, queiram opinião, queiram ajusta. Saiu daqui. Sim. Trabalha, continua e vou para a maca lá ajudar. Aham. Assim como na matéria, cada um tem sua especialidade. Eu sou cirurgião geral. Geral, é. Cirurgião geral. É o que eu faço. Sim. Sim. Doutora Ana, ela é especialista em sistema reprodutor. E a outra? Doutora Lindberg. Olha lá. Uhum. Ele é ortopedista. Ortopedista. Claro. Então cada um tem uma especialidade. Uhum. Não quer dizer que se não chegar no maca, uma neurológica não vou fazer. Claro. Se chegar no maca lado, eu não vou fazer. Afinal Sim. de contas, ontem de eu estudar quando encarnado, eu tive que fazer medicina. Ah. E assim é lá em cima. É precisa assim. Estudar o corpo. Nossa. Não posso simplesmente dizer que faço uma coisa se não sei doutora. Afinal de contas, tudo está junta, interligada. Uhum. Se veja separada, como ajuda no processo. Uhum. Esse é o problema no cabeça de vocês. Uhum. Vocês separam um sistema que é todo único. Claro. Apenas interligada. Uhum. É um sistema único, interligado. E por que, que a gente separa? Não sei. Porque na época que era encarnada, uhum. era tudo junta. Já era junto, claro. Então, se as pessoas acreditam que vocês não estudam, se enganam. Sim, precisamos estudar. Não somos seres da luz. Mas vocês já sabiam disso. Seres evoluídas. Quando estavam na Terra. Sim. Afinal de contas, quando você encarna, você trabalha com aquilo que já é afinidade do ser espírita. Uhum. Por isso que, apesar de o Thaís não ter feito... nada de saúde e de medicina. Sim. Ela domina, porque é a afinidade dela. Em outras encarnações ela já trabalhou com saúde. Ah. Então é muito mais fácil para ela, para a memória da espírita, do que talvez para um outro que não tem afinidade. Sim. E assim é. A única coisa que se leva de vida encarnada é conhecimento. Aham. E lá continua conhecimento. Claro. Precisa estudar. Precisa Sim. aprender. Conversando com o Dr. Fritz, ele falou, eu não sou espírito evoluído. Eu não sou. Eu sou o melhor no que eu faço, mas evoluído não. É o seu caso? Não sou evoluída. Não sou espírita de luz. Se fosse, eu não estava aqui trabalhando. Estava lá, na coordenação, na diretoria. De uma colônia, né? Não sou. E nem o coordenador da colônia é um ser evoluída. Sim. E o que é um ser evoluída? É. Não sei. Não sei. Sua revisão é onde? Claro. Talvez Deus. Talvez? Deus. Você dá forma a Deus? Claro. Não, você dá forma a Jesus. Sim, não se dá forma a Deus. Não, Deus é luz, não? Sim, claro. Sim, sim. Um ser de luz. Claro. Então eu não sou um ser evoluído, ainda tenho muito a aprender. O senhor tem algum supervisor? Todos nós temos. Existe uma hierarquia. Quem é o médico acima do senhor que coordena seus trabalhos? Não. Nos meus trabalhos, eu coordeno os trabalhos. O senhor que coordena tudo sim. aqui? Sim. Nesse sim, eu... Aí, no outros, podem ser em outros locais, serão outros. Mas nesse eu coordeno. Aí eu sou o coordenador. Uhum. E as outras médicas, dentro de uma hierarquia, da organização, não a nível de ser melhor ou pior, ou mais evoluída ou menos evoluída. É só por uma questão de organização. Então, quem determina e direciona como acontecerá o trabalho, sou eu. Ah. Mas não quer dizer que por eu trabalhar com agulha, por eu trabalhar com martela, por eu trabalhar com suaba, que os outros médicos terão que trabalhar. Claro. O senhor pode mostrar para a gente os instrumentos que o senhor usa para trabalhar? Usa a luva da cirurgia. Pode mostrar aqui. Essa luva. Eu uso essa. Para quê? Para fazer cirurgia. Luva esterilizada. Não uso luva de procedimento, a não ser para fazer revisão. Mas se a luva é aqui uma coisa da terra e a operação acontece no espiritual, por que, que o senhor usa a luva na terra? Porque eu uso a agulha. Ah, entendi. Usa a perfurocortante, não posso expor. Entendi agora. Nem a Thais ou nem o paciente. Essas agulhas servem para quê? Isso faz com que eu consiga trabalhar mais rápido. No início do trabalho não era assim. Trabalhava num quarto só aí. Só? Atendendo a 20, 30 pessoas. Aí e 6 médiums. Aham. E o povo responsável da casa reclamava que demorava muita. Porque tinham muitas pessoas. Uhum. Thaís não aguentava muito tempo assim comigo. Começava às 8, 3 horas da tarde e ainda estava com ela. E o senhor atendia? Atendo quantas vezes. E digo que pior é no guerra. Pior é? No guerra. Por quê? No guerra não tenho isso. Tenha? Não tenha? Não. E não posso matar ninguém na guerra. É. Realmente. Então, precisava ser rápida. Só que até a equipe se organizar demanda tempo. É. Só que todo o trabalho cresce. Tenho missão. Tenho pessoas que precisam ajudar. Tenho que trabalhar. Então o trabalho vai crescer. Quando eu comecei, sabia que isso iria acontecer e já falava isso. Uhum. Então o trabalho foi crescendo. Mas o da estrutura do trabalho é como aí trabalha. Claro, como o senhor trabalha. Tem coisas que só aí usa, como suave. Só aí usa. O que é isso? Essa é a agulha, né? Não, essa é a suave. Vou abrir e vai se perder a suave, mas não há problema. Não há problema, aí ensina a gente. Vocês usam para fazer o exame da DNA? Isso é. É um cotonete grande. E isso passa no ouvido da pessoa, é? Não, em face o processo respiratório. Sinusita, desvio de septo. Ah, coloca isso no nariz, é? Isso. E aí tira e aí o senhor vê o que com isso? E aí eu ajudo a abrir o canal, uso isso como energia. Isso entra no processo, entra no algodão que é energizado com toda a medicação, fica na água, uso, energizo no mundo e a uso na pessoa. Então tudo, esse não tem medicação, mas tudo que eu uso tem uma medicação. Medicação que vocês colocam da terra ou espiritual? Não, é espiritual, energia, frequência. Por isso eu trabalho com raia. Além da AI, com Thaíso, existe o raia. É o que é o raio? O raia é uma frequência. Uhum. Como vocês falam, da fraternidade branca. Ah. Então, são espíritos que são aprendizes dos seres, dos coordenadores, dos mestres, como falam, Kotumi, Hilarion, claro. Que são aprendizes. Promória. Isso, e vibram Serapis nisso. Day, cada claro. Um tem uma atuação e uma vibração. Aqui na cirurgia é a mesma coisa do que viver no estudador que vocês olham da... Não, aqui o raio vai ter uma função, pois é saúde. Ah, entendi. É, e o raio, para os trabalhadores que aqui estão, tem a ver com a cor do jaleco deles? Isso. Ela é do raio azul? Isso. Ela tem essa ligação? Isso. Aquele moço ali? Rei é o verdaninho. Isso. E aquele outro lá, amarelo, é? Isso. Ah, entendi. E isso, o senhor que passa para eles? Isso. E que função tem dizer a eles de que raio eles são? Para que eles consigam vocês prender foca. Se eu deixar solta, vocês não têm foca. Para ter foco. Não adianta eu lhe dizer, seu raio é amarelo. Na hora da cirurgia, tu não vai lembrar de trabalhar com raio amarelo. Você esquece? É verdade. Mas se você vê cor, você lembra que precisa trabalhar com vibração de cor. Porque ele tem mais afinidade com essa cor. E por ele ter afinidade com o trabalho do raio. Não é com a cor, é o trabalho do raio que é representado pela cor. Isso. Claro. Então tá um espírito que existe afinidade fluídica, energética com aquele médium. E ele vai fazer essa vibração. Cada raio tem uma função. Assim como uma equipe médica, temos aqui anestesista, temos aqui curativa, temos aqui pessoas responsáveis por auxiliares de cirurgia, temos enfermeira. Hoje não temos a nível de matéria, porque infelizmente não temos quantidade de média suficiente. Sim. Precisa de 8 média na maca. Não tenho 8 média na maca. Esse raio azul, o que que ele traz diferente do verde, por exemplo? O raio azul trabalha com fé. Com? Fé. Frequência do chama trina. Sim. Então, vou atuar com essa frequência no chamatrina para acender o fé. Claro. Então, a chamatrina, o fé, o amor, a esperança. São três coisas que preciso ter. Então, trabalho no azul com fé. E aí vou trabalhar essa frequência cromática durante o trabalho. Então, eu e o espírito da raia. Entenda? Sim. A médium pode ter um raio e o espírito ser de um raio diferente? Não ou... entendi a pergunta. A médium o espírito pode... que vai acompanhar Thaís é do raio azul. Isso. Por isso que ela tem um raio azul. E o senhor tem qual raio? Eu não, sou médica. Ah, o médico espiritual não tem raio não, nenhum. Não, eu sou médica. Isso é uma atribuição de quem está encarnado. E é do processo da média com a espírito e afinidade cromática dele no trabalho. Eu só sou meia da caminho. Entendi. Então, se o senhor fosse em alguém que tem o raio verde, o senhor ia usar aquela energia do médium do raio verde. Isso. E o senhor ia fazer as mesmas coisas, mas com outra energia. Isso. É como se eu fosse usar gasolina, mas eu podia ir com carro de a mesma gasolina com carro diferente do ponto A ao ponto B. Isso. Ah, entendi agora. Certo. Então, o senhor estava falando desses instrumentos aqui. A agulha, o senhor pode dizer de novo, para que o senhor usa? A agulha usa para poder fazer com que o trabalho do cirúrgico seja mais rápido. No momento que eu pego a agulha, eu energizo a agulha. Então não preciso. Muitas vezes chegam aqui com processos de artrose em todas as ossos. Nossa. Pensa se fosse fazer raspagem todo usa. É. Você, como matéria, não ia suportar o processo. Sim. Seria uma cirurgia demorada. É. Então o que faço? Faça nos pontos mais importantes, que estão mais severas, essa raspagem do osso, tanto que toda a movimentação acontece com toda a instrumentação. Sim. E aí pego a agulha para poder aumentar esse fluido energético e a energia continuar trabalhando. Ah. E quando não tinha agulha, o senhor falou que demorava muito tempo. Porque teria que fazer essa raspagem no corpo todo. Ah, espiritualmente. Isso. Ah, e a agulha é um fator que aumenta essa capacidade. Isso, assim como o algodão. O algodão também. Entendi. E aí aqui, o que é isso aqui? Alca. E que o álcool serve para quê? Alca para desinfetar o maca. Alca 70. Desinfetar é o maca. Maca. Maca. Isso. Claro. Maca quando eu uso martela. Usa martela. Desinfetar o martelo também. Isso. Isso aqui é um martelo médico, é? Isso. Isso se usa na terra também? Sim. Pra quê? Esse usa para ver reflexo. Ah, sim, no joelho. Isso, a joelha. Pra que vocês usam espiritualmente? Para fazer processo cirúrgico de osso. Ah, tá. Para fazer processo cirúrgico. Ele ajuda a diagnosticar ou a curar? Como ferramenta para de cura, de trabalho. Sim, qual o senhor falou? De cirúrgica. Isso, é, não cura. Pronto, e o senhor usa ele? Que usa. Outro material o senhor usa aqui? Usa não, só. Só? Martela, suave, agulha, O senhor pede a todos os ajudantes que usem uma touca. Sim. E uma proteção de... Máscara e luva. Isso, máscara e luva. É, realmente, eu tô vendo ali. E por quê, doutor? Porque eu não posso pôr em risco equipe do física. Sem usar a luva, que risco o senhor colocaria? Existem processos de esterilização. Não adianta esterilizar o mundo espiritual e não esterilizar o mundo material. Claro. É junta, ou você separando novamente, é uma coisa só. Então, se faço em um, faço em outra. Sim. Muitas vezes, como eu falei, verá fazer movimenta e não verá nada no mundo, Thaisa. Sim. Mas eu vou fazer movimenta, eu estou usando, não é, Thaisa? Claro, não vai ver nada na mão dela. Ah, e você tem olhos para ver o que está na minha mão. Só precisa aprender a usar esse olho. Ah, é? Pronto. Muito obrigado, doutor. O senhor me revelou uma coisa pessoal. Sim. Não sei se revelei, doutor, porque sabia. Não sei se já sabia. Sim, já sabia, mas confirmou, né? Muito obrigado. Doutor, quando o senhor vem para esse trabalho, o senhor tem quantos ajudantes que o senhor coordena, mais ou menos? Quantas a nível pessoas? Espiritual? É. Hoje, nessa equipe, eu tenho por volta de 100 espíritos. 100 espíritos trabalhando aqui. Isso. Acontece de vir obsessor lá de fora e que fica grudado nele, causando o estopim da doença, o início da doença? Você fala no paciente, assim, faz a proteção. Quando o Thaís faz a oração, é reforçado a proteção do caso. Então, quando fala de proteção do portão, de proteção da estrutura, para que não haja interferência, é que todo processo que passa é obsessivo. Não vai ser processo que vai haver interferência e atrapalhar o trabalho. Se for, lá fora esse espírito não passa pelo padrão de densidade energética. O filtro já acontece no portão, por isso que eu falei, quando passa do portão, o trabalho já começa. Já começa, claro. E aí esse processo, dos aqueles que estão lá fora, existe uma equipe lá fora de suporte e apoio esse ocorrer espiritual para encaminhar a esses espíritos. Estamos aqui, mas aqui tem toda outra enfermaria. Justamente auxiliando aqueles espíritos que aqui chegam. Não auxiliamos só cirurgicamente a matéria, auxiliamos cirurgicamente aos espíritos desencarnados, que eles estão nas mazelas dos processos desencarnatórios. Deixa eu vir desse lado aqui, doutor, por gentileza. Sim. Então, também acontece no plano espiritual. Não é só matéria. Não é só matéria. Sim, senhor. Acontece também no... Quantas e quantas pessoas desencarnam? 15 a 21 anos. Sim. E continuam no formato do acidente. Um exemplo. Bateu o carro e houve uma exposição do abdômen. Passou-se 20 anos desse acidente. Continua na exposição do abdômen, continua no sentindo dor. Então auxiliamos e explicamos que não precisa. Tudo é pensamento, tudo é energia. Claro. Então existe o processo de acolhimento e auxílio àquele espírito que é caixa. Claro. Aqueles que muitos pacientes trazem e outros tantos que chegam por saberem que aqui vai ter ajuda. Então, apesar da casa estar vazia, mas a casa está cheia. Ah, vocês também atendem espíritos que sabem que aqui é um hospital? Isso. Nossa. E é o senhor que coordena também? Isso. No caso do Dr. Fritz, ele tem como superior direto o Dr. Bezerra de Menezes. E o senhor? Não. Entendi. O senhor tem a responsabilidade meu processo. De entrega ao senhor. Meu processo. Meu karma, como vocês falam. Sim. Claro. E o senhor teve que estudar também essa forma de coordenar tudo isso. Sim. Com responsabilidade. Sim. Tive que criar consciência que não havia. Deixa eu virar pra cá que populou o povo aqui um pouco. Sim, por conta do floral. É? Vamos um pouquinho mais pra ali então, doutor. Assim eu deixar as pessoas. Chama, limpou o maca, filha. Vou limpar, tô procurando o. Pronto. Doutor, já aconteceu de um espírito querer fazer arruaça aqui dentro? Não. No meio do hospital? Nesse trabalho, não. Por quê? Porque, não passa. Claro. Fica lá fora. O que causa a doença nas pessoas? O senhor falou, é energia de mágoa que vai acumulando. Pensamento e energia. Razão e emoção. Pensamento e energia, né? Sim. Isso. E o que a pessoa pode fazer diariamente, ou quem a ama, para ajudá-la assim a não acabar doente? A grande pergunta é, por mais que a te ame, Não posso fazer o que você precisa fazer. Ah, por mais que eu te ame, não posso fazer o que é sua obrigação fazer. Você claro. Tem que aprender, não há. Uhum. Eu posso lhe amparar, mas não aprender por você. Claro. Então esse já é um ponto. Uhum. Não posso fazer pelo outro, tenho que fazer por mim. Vai chegar um momento onde a Terra não vai ter que ter doença mais? Esse é o plano. Uhum. Esperamos que consigamos. Esse é o plano. Esse é o plano. Mas não à toa que estamos no processo de transição e prova expiação para a regeneração. Pronto, doutor, já saiu, por gentileza. Mas se vamos conseguir, temos fé e acreditamos que sim. Mas eu faço a minha parte. É um trabalho de formiga. Faça a minha parte. Assim como tantas outras pessoas fazem, tantas outras espíritas. Claro. Mas é um mundo. Sim. É um universo. É um planeta. Claro. Tem que ser uma ação conjunta. É. Então daí a espiritualidade vem trabalhando cada vez mais. Sim. Para poder acordar isso no homem. Sim. É uma repetição de outras épocas. Ah lá. É preciso acender novamente isso. Sim. Vocês precisam acreditar. Não em mim, em você. Vocês precisam amar, não a mim, a você. Como vai amar a mim se não se ama? É. Como vai acreditar em mim se não acredita em ti? Sim. Como vai ter esperança em mim se não há esperança em sua vida? Fala. Precisa disso. Uhum. Isso é um processo de aprendizado. De achar equilíbrio para que sim, o planeta possa entrar num processo de regeneração. E nunca dizem, entrou em regeneração e sim, tudo está normal. É. Tudo está lindo e todas são flores e os problemas do mundo acabaram. Não. Não é. Como ficamos mais de 10... Exatamente. Ficamos muito tempo em prova e expiação. E assim será em regeneração. Ah. Até aprendermos, assim, literalmente, nos despir de ego, de todo o sentimento. Ah, claro que sim. Então é uma caminhada. Já foi deletado o prazo da Terra. Não há mais opção. Ou faz ou faz. Não há mais? Não. Não há mais o quê? Opção. Opção. Ou faz ou faz. Ou faz. Por causa do processo de exílio, é? Isso. Por conta do processo do universo, do multiverso, Terra não é única habitada. Claro. Não é única, não é exclusiva. Muita prepotência do homem achar que só há ele nesse universo enorme. Sim. Porque vocês se prendem a isso aqui. A matéria. Se prende à matéria. Vocês querem achar a vida igual à matéria. Uhum. Não há. É daqui. Lá vai ser outra. É. Mas o universo é habitado. E não é apenas o universo do Via Láctea. Existem outros universos. E vira um multiverso. Olha. E aí as pessoas falam que isso é maluquice. Não posso impor a minha verdade. Falo o que veja. Mas vocês também são só também. Só acreditam? Venda. Um dia a consciência do espírito vai vir. E aí vocês vão tirar a conclusão de vocês, o que é certa e o que não é certa. Claro. Dentro do bom senso e do senso crítico de cada um. Claro. Mas esse tempo para a humanidade já acabou. Já acabou, claro que sim. O doutor, quando alguém vem para as cirurgias do senhor, ela tem que ficar sem beber e sem fazer sexo? O ideal é que venha sem uso de nenhum processo que altere a consciência. Sim. Mas, não posso. Se uma pessoa fuma, não posso dizer, vai ficar 24 horas antes de fumar. Preciso compreender o processo da outra. O senhor não pode pedir às pessoas algo além... Peça, mas não posso obrigar a fazer, não posso colocar como condição. Só vai deitar e fazer cirurgia se tiver feita aí. Não posso fazer isso. Ah, deixa eu ver se eu entendi. O senhor não pode fechar a porta às pessoas, dado as fraquezas delas encarnadas? Não fraquezas, mas processos de aprendizadas de cada um. Ah, sim, entendi. Não há fraquezas, há aprendizadas. Ah. Tudo é a forma que vocês olham e encaram a vida. Claro. O senhor não vai deixar de ajudar uma pessoa não. Só porque ela fuma. Não, ou seja bebe, o que for, não. Só porque ela usa droga. Não. Claro. Mas assim, o senhor pede porque, se pede, tem uma razão. Que razão é essa? Porque todos os processos que são psicoativos que alteram consciência me dificultam acessar o seu espírito e perispírito, porque deforma o seu malha magnética. Ah. Muda o seu processo frequencial normal. Uhum. Então, isso me dificulta acessar o seu campo. Assim como pós cirúrgico, peça assim. Preciso que faça dieta tal. Preciso que não coma isso. Uhum. Preciso que faça repouso. Uhum. Precisa. Não obriga. E falo. Se não fizer o que fala, vai sentir dor. Mas a escolha é sentir dor. A escolha é sua, não minha. Uhum. Não posso estar lá levigiando para fazer. Não. Então faço recomendação. Uhum. Não lhe obriga. Sim. Entenda? Sim. E as pessoas acham que como não é cirurgia física, não preciso. Fazemos redução bariátrica neopovo, acho que não preciso fazer alimentação. Sim. Aí quando tenta comer, sente dor. Quando tenta comer, sente dor. Claro. Porque apertei assim. Seu estômago vai tentar comer, não vai conseguir. Sim. Então isso aqui não é necessidade minha. Como ele disse, trabalho com outros instrumentos também, além desses aqui. Ah. Mas se não tiver, quem está ali não acredita. Ah. Não preciso de Taíso para falar com você, mas se não tiver em Taíso, não acredita. É. Se não ouvir fora do seu ouvido, não acredita. É. Se falar dentro da sua cabeça, não acredita. É verdade. Então é uma necessidade ainda do homem. Sim. Isso uma hora não vai ser mais necessário. Claro. Entenda? Sim, sim. Depois da cirurgia, doutor, a pessoa pode ir embora desacompanhada, dirigindo o carro, sozinha? Depende da cirurgia. Depende? Depende do que eu vou fazer da cirurgia. Uhum. Tem cirurgias, por exemplo, se for no olho, tem algumas pessoas que precisam que fique 24 horas com curativo, não vai dirigir. Ah. Tem pessoas que vão fazer joelha, e aí vou pedir que não dobre a joelha. Não vai poder sair fazendo esforço. A não ser que não tenha jeito, mora só. Mora no décimo andar. E aí, não vou operar? Vou operar e vou lhe dizer, suba e não desça. Vá para casa e 3 dias sem sair do casa. Claro. Entende? Não posso dizer que não vou fazer. Só você sabe da sua necessidade. Só cada um sabe da sua necessidade. Isso. Da sua dor. Isso. E precisa do alívio. E se encontrou o caminho até aqui foi porque Deus permitiu. E a sua espiritualidade, o que lhe acompanha, seus guias, seus mentores, como você acredita, o nome que você dá. Uhum. Tudo nesse mundo tem um propósito, filho. Tudo tem um propósito? Tudo no mundo tem um propósito. Você só conhece aqueles que têm que passar pela sua vida. Ah. Não adianta. Não ache que nenhum desses que aqui passam não foi aleatório. Se uma pessoa se descobre com um linfoma aí de 15, 17 centímetros, o que essa pessoa deve pensar? Que Deus é cruel, é injusto? Não, hein? Deve pensar o que gerou o processo da doença no corpo físico. É a vida passada. Não necessariamente. Ué. Câncer, filha, se chamam palavras não ditas. Ai. Mágoas não curadas. Mágoas não curadas, palavras não ditas. Isso. Que mais, doutor? Processos emocionais. Depende de onde seja o câncer. Ah, se for na barriga. Raiva, indignação, se for estômago. Raiva e... Se for coluna, dificuldade de sustentação, descentramento ou de aterramento. Pode observar as pessoas. Caramba. Tudo tem um sentido. Você pode sim ter uma disposição kármica. Você, quando reencarnou, tem uma predisposição de desenvolver o linfoma. Ah lá. Isso você está aí no seu perispírito, está lá marcada. Sim. Se você vai desenvolver, é o seu livre-arbítrio. Ninguém pode tirar o seu livre-arbítrio. Ah. Vai depender da sua postura emocional com o seu corpo para dizer se o linfoma vai aparecer no seu corpo ou não. Ah. Então, uma vez, pelo que o senhor está falando, uma vez que aparece, a pessoa deve se sentir culpada? Não. Deve parar para refletir. O que não aprendeu ainda? Não ficar triste. Não. Ficar triste piora? Sim. Pronto. Porque não acredita que vai melhorar. É. E o fato de Acreditei, fez toda. E aí agora morri. Voltei a ser espírita. Tenho que me rebelar? Não. É. Você cumpriu sua missão. Todo mundo também só morre. Matéria. Falou, matéria morre. Quando tem, fica desencarnado. Só morre quando tiver que aquele espírito desencarnar. Sim, se não tiver na hora do seu corpo e do seu espírito, não vai. Ah. Não vai morrer. Pronto. Então, do exemplo, de um acidente. Exatamente. É sempre a hora de Deus. A hora que estava programada para o seu aprendizado. Oh, no é. Terra. Então a melhor coisa é a pessoa procurar resolver da melhor forma. Sem rebeldia, é isso? Isso. Aceitação, compreensão, otimismo, organizando o pensamento e coração. Uhum. Quando se diz que um câncer é toda a impureza que o espírito está depositando na matéria para passar por aquela provação e evoluir mais rápido, também pode ser? Você pode sim. Como espírita... Antes de reencarnar. Como espírito antes de reencarnar. Você tem suas provas e expiações, até porque o Terra é de provas e expiações. Sim. Estamos falando do Terra. Sim. Vai reencarnar no Terra com provas e expiações. E você, pela consciência que continua adquirindo no mundo espiritual, conversando dentro do conselho reencarnatório kármica, fala que você está pronta para que aconteça o processo do câncer. Não quer dizer que você vai ser mais evoluído porque você aceitou o processo do câncer. Mas não estava no meu programação, não deveria ter, mas eu aceitei que teve isso. Lembre, aceitou porque quis. Então vai aprender. Quer dizer que vai aprender? Não sei. Ah, vai ter a lição. Mas a aí. Espiritualidade vai lhe auxiliar para que possa aprender. Claro. Essa é a questão. Vai fazer evoluir? Não. O que é evolução, filho? Aí. Quem é mais evoluído que quem? É. Não tem como saber. Sim. Eu posso dizer que eu sei mais de medicina que você, porque eu estudei. Sim. Mas se você estudar, vai saber assim como eu. É. Sou mais evoluído que você hoje porque sei de medicina e você não? Não. Não tem como dizer quem é mais evoluído ou não. Ah. Tenho como dizer que consegui elevar meu padrão vibratório e hoje consigo alcançar outras esferas que talvez você ainda não saiba. Sim. Mas você vai aprender. Aham. O fato de eu ter aprendido antes não quer dizer que sou mais evoluída por isso. Claro. Entenda? Sim. Entendo. E o senhor aconselha as pessoas que oração pode ajudar? Sim. Uma pessoa que está doente? Sim. Filha, tudo é força do pensamento. Tudo é força do pensamento? Sim. Pensamento é muito mais forte do que você pensa. Pensamento é muito mais forte do que aquilo que a gente pensa. Você já deve ter escutado a frase, pensa, logo exista. É. De onde será que veio isso? É, o que você está pensando e sentindo e aquilo que se manifesta é sempre um equivalente vibratório, é isso? Isso, você atrai aquilo que você ressoa. A lei da atração. Sim. Pronto. Isso é físico ou é ciência? É ciência, é. Lei de causa e efeito. Se eu chutar ou madeira, vou machucar o pé. Causa e efeito. Não adianta reclamar com Deus. Tá passando porque chutei ela. É. E assim são provas e expiações. Sim. É quando eu falo que no processo do linfoma, é. Veja onde é que está essa questão do causa e efeito. Procure onde está. E isso, do causa e efeito. Mas se organize. Se pessoa... O que foi que apertou o botão para estourar o bomba? Aonde iniciou? Sim. Vejam aonde iniciou. Sim. Só que, doutor, se a pessoa vai ver onde que iniciou e ela diz que descobrir que iniciou nela própria, ela vai ficar depressiva. Não. Nem sempre, não precisa, né? Não. Pode ficar, mas não precisa. Olha, positiva, tudo é seu pensamento. Ah. Ou você senta e reclama e chora. Ah lá. Ou você usa como aprendizada e anda. Ou você usa como estímulo, ou você para ou não vida. Mas a vida não para. A vida não para. Mas você pode estagnar. A pessoa pode parar na vida, mas a vida não para. Não, a vida continua. Claro. E aquilo E o senhor está dizendo que toda doença é a certeza de um aprendizado que a vida lhe dá naquele momento da sua encarnação? Isso. É isso? Não só sua, como de um ente querido, de uma amiga. Você faz parte do processo, porque você também tem que aprender. Mas se a doença é boa, por que vocês tiram? Doença é boa porque ensina. Por quê? Falei, vocês são São Tomé. Assim como eu sou São Tomé. Assim como o senhor. Deus disse que podemos ter dois caminhos de aprender. Oh. Ou pelo amor, ou pela dor. Oh. Mas insistimos em seguir pela dor. Ai. Porque se sentimos e gravamos São Tomé. Sim, claro que sim. Então o senhor fala que a medicina espiritual é uma forma de ajudar as pessoas a reencontrarem a fé. Sim. Porque viu ali vocês curando, agora sabe que tem uma força não maior. Não curamos. Ah, é. Viu, é, recebeu acreditaram ali a cor. Acreditaram que tem a capacidade de se melhorar como indivíduo. E isso gerou uma melhora do seu corpo física. E aí, a partir daquele dia, o seu olhar da vida será diferente. Certo. Então, mas vocês chegam e agem limpando o que está acumulado e causava doença no corpo físico. Isso. Mas vocês não podem limpar nem a ficha kármica dela. Não. Isso só aconselha kármica. E nem ter fé por ela. Não. Eu posso ter fé por você, acreditar no você. Mas a minha crença no você não vai fazer com que você acredite no você. Então, estamos chegando aqui nos 10 minutos finais, doutor. Fala pra gente um pouco mais sobre o seu nome, pra gente conhecer um pouquinho melhor o senhor. O senhor esteve na época da Primeira ou da Segunda Guerra? Então, nesse, na encarnação mais presente, no qual tenho a responsabilidade de fazer o trabalho, foi referente a quando eu vivi na Segunda Guerra. Pronto. Vivi na época do genocídio. Na época do genocídio. Da época do nazismo. É, e aí o nome lá era Dr. Hans Sen. Elisei. Hans Elisei. Tá bom. Então, usei de forma indevida o conhecimento que tinha. Sim. Achava que era o certo. Por isso eu sou mais bonita? Não. Claro. Estou aqui, como vocês falam, pagando meus pecados. Pagando. Estou aqui fazendo meus ajustes. Sim. Poderia estar encarnada? Poderia estar encarnada. Mas teve o merecimento de trabalhar em espírita. Em algum momento eu vou reencarnar. Quando eu recompletar esse meu processo. Olha. Afinal, quantas milhões de pessoas fiz mal? Fiz muitas vezes sabendo o que estava fazendo, mas era tudo em prol da ciência. Sim. Era tudo em prol de algo maior. Mas quando eu reencarnei como Hans Elisei, não vim com essa missão de maltratar ninguém. Claro, claro. Mas me perdi no meio caminho. Ai. E não tenho vergonha de dizer, hoje aprenda, todo dia aprenda um pouco. Não acha que eles que aqui deitam não me ensinam. Me ensinam sim. E muita. Aprenda muito mais do que eles que estão ali. Pois muitas das vezes vejo coisas no qual já passei. Processos que já vivi. Sim. Não só como Hans Elisei, mas em outras encarnações. É, claro. O senhor trabalha em outros médiums com outros nomes. Sim, são daqueles que são necessários. Claro, claro. Muitas das vezes, por conta de haver ou perseguição com média. É. Então não vamos revelar esse outro nome, não, né? Então existe um problema em relação claro, a isso. Claro. Os homens hoje acham, alguns homens, que espírito é posse e propriedade. É. Se fosse assim, Valconga não trabalhava com tantos outros espíritos. Verdade. Só teria uma Valconga. É. Por exemplo, o Dr. Fritz pode trabalhar com 15 médiums, se sim, ele quiser. E o senhor também. E a missão dele? É. Não é auxiliar a tantos deles. Você concorda que se ele fizer apenas com um média, ele vai conseguir alcançar todas? Você acha que todas reencarnaram somente no Brasil? Ah, não. Então, é um pouco de raciocínio. É, e o povo briga, né? Não, eu, é na nossa casa que incorpora o doutor fulano. Vira estátuas. É. Então, muitas das vezes assumimos nomes desconhecidos. Pronto. Acredito que você nunca viu meu nome não. Na guerra. É. Do que um nome conhecido. Claro. Porque todo mundo quer ser, como se fosse estrela, trabalhar com quem quer que seja. E não é. Não é estrela. Não é. É missão, é karma, como vocês falam. É. Mas muitas vezes o homem não vê dessa forma. Não vê. E aí começa, muitas vezes não parte da média. Uhum. O média entende que vai ter outro lá. É. Mas às vezes a equipe cá começa e desorganiza o trabalho. O médium da outra casa às vezes nem liga que o espírito dele trabalha com outros, a equipe. E aí quando desorganiza, desequilibra o caso. Se eu tenho um médium que não acredita, eu tenho um elo fraca. Se eu tenho um elo fraca, eu desestabilizo meu trabalho. Elo fraco. É um elo. Pronto. Eu desestabilizo meu trabalho. Claro. Então eles também precisam entender, quando eu falo que acompanha o desenvolvimento de cada um que vai trabalhar. Sim. O fato de ou ela trabalhar com médica não quer dizer que ela é mais evoluída porque ela trabalha com enfermeira. Claro. Tá ali o médico atendendo. Sim. Ela tem a missão dela. Por algum motivo, não sei qual. Claro. Não tenho que saber porque estou espírita, eu tenho que saber. Não tenho que saber. As pessoas acham que precisam saber. Deitar e dizer sua vida. Não. Sim. Não faça isso. Nenhum espírita faça isso. Não. Só vimos aquilo que você quiser que veja. Oh. Não posso interferir nunca, filha. É. No seu livre-arbítrio. Se a pessoa vem aqui, tem uma doença em algum lugar e ela não fala, o senhor não cura? Se eu não enxergar, posso não enxergar. Claro. Não sou perfeita. Sim. Posso fazer tudo e ela... Posso fazer coração lá. E ela vem porque tem um problema no útero. É. Não vi. Não falou, não pediu. E eu não vi. Claro. Não sou perfeita. Claro. Não vou fazer útero, eu não vi o problema no útero. Sim. E aí o pessoal muitas vezes é daqui. Mas vim para operar o joelho à esquerda. Você fez a direita. É. Aí eu preciso explicar. Fez a direita porque seu problema da esquerda é por deficiência na direita. Ah. O seu esquerda dai porque você não bota peso na direita. Dói porque não bota... Uhum. Então eu preciso trabalhar a direita para parar de forçar a esquerda. Claro. Seu problema não é na esquerda. Sim. Entenda? Uhum. Então as pessoas vão muito... Dói aqui, então meu problema é aqui. Não. Uhum. Pode doer aqui e meu problema é seu cá. Claro, claro. Sim, sim. Então muitas vezes não vou ver o que você quer que eu veja. Claro. E não vou ver se você também não quiser que eu veja. Olha aí. Se você não deitar predisposta, não vou ver. Vou deitar e vou dizer, não há nada. Dai aqui, dai aqui, dai, dai. Não, não dói. Então, ok. Aham. Como posso lhe ajudar se não dói? Aham, entendi. Vou fazer uma anamnese. Não dói, não dói. Então não tenho o que fazer. Claro. Qual é a mensagem assim, mais importante que o senhor quer que as pessoas entendam a respeito do que é cirurgia espiritual e o que não é? O que é cirurgia espiritual? Cirurgia espiritual é um trabalho com energia com frequência. Uhum. Que pode acontecer sem uma matéria. Claro. As pessoas precisam acreditar que além da matéria, existe algo mais. Como vão chamar, não me importa. Uhum. Não precisa ser espírita. Pode ser o nome que você quiser. Uhum. Mas é preciso acreditar que há algo mais do que isso. Senão não há esperança. Uhum. Então cirurgia espiritual é isso. Posso lhe operar na sua casa sem você nem saber. Uhum. Claro. Então é essa energia sendo manipulada. Claro. É trazer fé, uhum, amor e esperança. Uhum. Três princípios básicos. Um tripé de sustentação. A cirurgia espiritual tem três princípios básicos que são como um tripé de sustentação. Sim. Claro. Preciso ter fé, preciso ter amor, preciso ter esperança. Uhum. Senão não funciona. Não funciona. Claro. É simples. O senhor não aconselha ninguém que acha que está incorporado inventar de abrir um espaço como esse? Não, hein? Por quê? No momento que você faz isso, você concorda que muitas das vezes dentro dos processos kármicos, exemplo simples, temos processos obsessivos. Uhum. E o que acontece? No momento que eu começo a ajudar você que tem um processo obsessivo, um processo, como vocês falam, espiritual, uhum, eu viro inimigo do seu inimigo. Ah. E assim, Thaíso vai virar inimigo do seu inimigo. Sim. Se não existe a proteção, se não existe uma equipe espiritual por trás... E propósito maior, né? Você vai aprender com isso. Ah. E aí as pessoas falam, foi o espírita que fez. Não foi o espírita que fez, foi você que causou o problema. Não foi o espírito, foi você. Foi você que claro causou. Claro que foi lá inventar de moda. Para cá, para favorecer ego, ah, orgulho, ah, vaidade, para cá. Isso aqui, se não tiver, uhum, posso provocar um problema na pessoa? Pode. Se meu cavalo não confia, Thaís não confia, claro, como consigo trabalhar? Claro. A insegurança dela me atrapalha. Sim. O conhecimento não é dela, é meu. O fato dela aprender, dela entender, ajuda. Mas o conhecimento é meu. Claro que sim. Preciso que ela estude para que tenha segurança, para que possa fazer. Aham. Claro. Entendi. Tá certo. Dr. Hans, qual foi a maior conquista sua em todos esses anos de trabalho? Poder perceber o quanto eu sou pequena. O senhor pode repetir? Poder perceber o quanto eu sou pequena. Uhum. O quanto não faço nada. O quanto eu sou isso perto desse mundo. E o quanto isso pode fazer algo enorme, porque faço com amor. Então, é uma questão de você fazer, porque você ama, deixa de ser um fardo. Faço porque tem um fardo, matei muitas pessoas, mas faço porque ama, deixou de ser um fardo. Então sou isso, sou pequena, sou um grão, mas sei que sou um grão importante. Sou pequeno, sou um grão, mas sei que sou um grão importante. Nessa grande cadeia, nesse grande ela, eu tenho o meu papel, mas pequena. E esse pequena pode ser enorme. No momento que eu vejo, você olha que você consegue também. Esse para mim é recompensa. Oh. Vendo você olha que você também consegue. Caramba. É bem simples assim. Que assim seja. Doutor, muito obrigado por essa oportunidade de estudo, esclarecimento a respeito da medicina espiritual, seu trabalho, suas realizações aqui na Bahia, em Salvador, viu? Muito obrigado. E a casa é sua, o trabalho é seu. Quando quiser vir, venha só. Sim, muito obrigado. De nada, filho. Graças a Deus. faço o papel. É o mesmo repouso. Olha, tem um repouso, tem esse papel para você repouso. Então, se eu te desculpa, agora, mas pelo menos você já fica. Ah, também. Um repouso não vista para ficar gravado. Vai ficar 30 dias escondido. Vem aqui, ela fazer isso. Desculpa, sou. Vem aqui, ela tem que fazer isso. Pode fazer aí. Para que possa intensificar a anestesia. Okay? É porque está difícil a anestesia, né? Porque ela está tensa. Algo não. Quanto mais tensa, mais difícil. Cadê o algodão? Pelo menos 5 dias. Cadê o bom? Não. Cadê o vacilo? Podemos sinalizar aqui. Tá, pode ser. Porque vocês vão entender o que é. Você sinaliza lá e mostra a condição de selo curativo. Aí você pede para colocar aqui o algodão e atadura nessa região aqui. Faça a fígada que faça o braço. Vai levar? Sim, ela vai sentir dor. Na coluna e aqui. Esse daqui está perfeito. Esse aqui não precisa ficar muito novo. Quem foi, já foi embora. Porque até ela está bem. E aqui, ó, no ciático. Essa região aqui. Algodão e atadura. Algodão. Qual foi a maior conquista sua em todos esses anos de trabalho? Poder perceber o quanto eu sou pequena. O senhor pode repetir? Poder perceber o quanto eu sou pequena. Uhum. O quanto... não faço nada. O quanto eu sou isso perto desse mundo. E o quanto isso pode fazer algo enorme, porque faço com amor. Então, é uma questão de você fazer, porque você ama, deixa de ser um fardo. Faço porque tem um fardo. Matei muitas pessoas, mas faço porque ama. Deixou de ser um fardo. Então sou isso. Sou pequena. Sou um grão.